Não, não fiquem na rua. O terrível homem mau está ali no bar. Eu sou o homem mau. Eu sou mau. Mau. Mau mesmo. Quem corre atrás de um ritmo, de um segmento, pela minha voz recordo o movimento. Eu trago velhas palavras, coisas antigas, e recordo também de várias fitas. Todo mundo empolgado, querendo tirar um barato, mas você só estraga, mó otário mesmo. É gangueiro então, eu quero ver seu respeito loucão, seu proceder. Quem duvida da vida sobe mais cedo. Quero ver onde você esconde o seu medo. Vem falar pra mim que você é humilde. Na real você só queima o seu filme. Eu tô cansado de tanta pilantragem. Hoje em dia eu sigo o caminho da verdade. Porque quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Se liga meu, já deu, tu é passado museu. Quando o chicote estala, o cadelão correu. Cada qual com a sua, bom artista atua. Na real eu quero ver quem é que conhece a rua. Favela conhece os gangueiros que não é de pose. Se tu não medir as palavras, vai medir o cano da 12. Até assusta alguns, mas nunca um filho da rua de terra. Que a favela na paz, pra fuzilar a sua guerra. Quem sou eu no rap? Não é o roupão e as armas. Eu sou a cria da cultura que nasceu pra ser seu karma. Ser underground ou gangsta é só questão de estilo. Cada Zé segue o que quer, não tem atitude, é seu vacilo. A banca aí tá forte, tem até segurança. Avisa lá que é FLH, tem confiança em toda a banca. Do Paravente ao Bom Clima, Nervo, Rogério e Coquinho. Essa aqui é de sangue, do primo Paulinho. E pra gangueiro que fica atacado com o que eu canto, cante algo bom aí, quem sabe um dia eu me espanto. Alô, é o poderoso chefão. Avisa lá que a gangueiragem se enforcou com os cordão. Por quê? Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Lance podre, lado sujo do contexto. Usa a própria origem de pretexto pra poder errar. Culpa sempre o sistema. Se pergunta o que é o sistema, nunca sabe explicar. Ouve a base, faz a rima, chama as mina. Diz que agora é superstar. Pra ele adrenalina é carreira na narina e uma pedra pra fumar. E diz que tem atitude, e diz que é o cara. E tem gente que se ilude, e diz que é ladrão. Nunca entrou numa favela, se um dia entra nela vai ficar com frio na mão. Falar que rap é atitude, mas você não tem. Falar que rap é união, mas você não tem. Falar que rap é informação, mas você não tem. Falar que rap é consideração, mas você não tem. Por ninguém. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Quando o chicote estala, você entra em choque, você se abala. Aí, a gente podia muito bem tá dizendo que esse som não é direcionado a ninguém. Mas foda-se, isso é pros caras que quer dividir, é pros caras que quer subtrair internamente, é isso aqui, morou?